é uma conversa muito particular nossa com ele ali. É ter responsabilidade, é ter foco, saber que o momento hoje não é muito bom, que a gente tem que trabalhar para tirar o esporte dessa situação. Querendo ou não, é normal o atacante passar essa fase de ficar sem marcar gols. Mas é trabalhar, acho que é trabalhar, porque atacante às vezes fica sem fazer gol, mas daqui a pouco também começa a fazer um e deslancha. Então acho que a gente tem que ter tranquilidade, saber que no momento certo a bola vai entrar de novo. Você, quando não está vencendo, acaba perdendo um pouco da confiança, mas a gente não pode deixar essa coisa nos afetar. O que a gente tem que fazer é retornar a confiança, acho que está na zona de rebaixamento, mas a gente está muito próximo de sair ali também, então a gente não pode ficar criando esse fantasma todo, porque não é uma situação chata. Se a gente emenda uma sequência aí de 2, 3 jogos, a gente bate lá em cima de novo. Então acho que é o momento de saber que é difícil, mas não está tão difícil de se reverter. Então é ter tranquilidade, não deixar se abater porque está lá embaixo, porque a gente está muito próximo de sair também, só depende da gente.